Cala a boca, todo mundo. Vocês estão doidos pra dar pro nordestino, né, velho? Puta que pariu. 10 e 4. Ué, falou pra comer um sulista, é isso? Eu não falei nada de comer ninguém aqui, cara. Ué, acabou de falar. Vocês querem dar, não falei que eu quero comer. Ó, a gente pode fazer, eu posso fazer altas montagens com isso, Flammer. Você falou todas as palavras que eu precisava. Exatamente. Eu quero dar para um travesti gay. Pinto grande. Travesti gay. Pinto grande de travesti gay. Agora já falou também. Pode pegar esse traço. É. Merda. Segui, agora tu tá na responsabilidade de fazer. Não, demorou. Ah, não. Se eu lembrar, eu faço. Mesmo que fique em off. Pra gente, mas faz. Vai ficar assim. Só que pau no cu esse teu amigo aí, Flamengo. Amigo? Tô vendo. Tô um amigo aí de merda, Vini. Esse povo que tu me apresenta aí na internet. Eu não falei nada, cara. Eu não falei nada. Quem falou foi tu. Ai. Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos. Os Super Amigos. Delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem-Amiches! Eu sou o Evandro Louco. Segui. Sir Vini. Do Waft. Edson. Foda. Lembra? Ah, eu sempre convidado, Nicolas. É isso aí, galera. Hoje temos um assunto totalmente aleatório, não sei. Importantíssimo, eu diria. Sim. Importantíssimo. É, pra alguns deve ser. Pros idiotas que praticam. Vamos falar sobre sexo! Eu não subo, não posso. Vamos falar sobre esportes bizarros. Aqueles esportes que quase ninguém conhece e são bizarros e inusitados e bizarro, muito bizarro. Só desculpa, cara. Top, desculpa, aí, não resisti a piada. Ah. Então vamos. Foi uma piada, isso, falar... cara. Foi uma citação. Eu perdi o foco, eu não prestei atenção no que falou, foi mal. Continue aí. Maconha, né, cara? Maconha. Não, estou. Não vou falar. O Nicolas vai ficar bolado. É, tem droga que é pior, né, cara? Moral, olha no cara. Dar moral. Dar moral é uma droga, viu, grisado? Não façam isso. Não dê moral. Vamos começar logo essa bagaça, então. Vamos lá. Quem quer começar citando alguma coisa aí? Ninguém começou pauta agora. Pode começar comigo. Vai então, seguir. Já vou começar com um clássico moderno, que é o boxe xadrez. Da puta que manda minha pauta, vai se fuder. Todo mundo tá no mesmo site, né, cara? É, que eu não pegou no mesmo site, cara. Não, eu já fechei. Não. Em minha defesa, eu peguei uma. Tava bêbado, peguei uma revista que aparentemente tem as mesmas coisas do mesmo site. Mas. A internet naturalmente é safada, cara. Alguém cria matéria e o povo sai copiando e coloca até o mesmo título. Conheço os 10 esportes mais bizarros do mundo. Os caras não têm capacidade nem de trocar o autor, tá ligado? Não. É tão genérico, qualquer coisa publica isso. Fala um pouco aí como é que é isso. Beleza. Como o próprio nome já sugere, meu caro ouvinte burro, é boxe e xadrez. Aí como é que funciona? O cara vai, joga 4 minutos de xadrez? Não, é um round de xadrez, um round de boxe. Tá bom, um round de xadrez que tem 4 minutos, como eu já havia falado, e um round de boxe de 3 minutos, e tem 1 minuto de intervalo entre eles. O esquema é, você ganha no xadrez ou na porrada, velho, simples assim. Você é burro. Tem duas opções. Duas chances. Se você é burro, tipo eu, que também sou burro e fraco, Mas eu tinha ganhado. Vai perder de qualquer jeito. Mas, tipo, se você não consegue jogar xadrez, você. Eu sei jogar xadrez, tá? Bom, se você não consegue jogar xadrez, cara, você espera passar o tempo, vai perdendo xadrez e senta o maluco de porrada. Eles podem declarar nocaute e tal. Se o cara tiver tomado muita porrada e não conseguir pensar, eles podem interromper a partida, coisa do tipo. Xadrez é apurado, seu bando de burro, vai se fuder, Edson. E é engraçado um vídeo que tem o cara dando uma entrevista depois de um campeonato, assim, e tal. E o cara da entrevista, ele fala assim, pô, foi mais difícil e tal, porque eu tava com inchado, não conseguia ver as peças, daí ficava foda de pensar também. Tipo, os caras ficam trabalhando dentro da cabeça, né? Como é que eles mexem as peças com as luvas, cara? Eles tiram as luvas na hora de jogar, né, meu? Não. E aí, e é mó engraçado, porque, tipo, a gente tá falando que é uma merda, mas os caras levam tri a sério, cara. Entra com musiquinha, entra. Tinha que ser. Na barra. Tinha que ser o tabuleiro tinha que ser no meio do ringue, tá ligado? Mas é no meio do ringue, cara. É no meio, é que eu tô vendo. Você tá no site, você não abriu a imagem do site? Não, cara, na imagem aqui aparece fora do ringue o negócio. Eles tiram pra na hora da luta. Eles tiram pros caras focarem lá, né? Tinha que lutar em volta do tabuleiro. Derrubar a peça primeiro perde também, cara. Na verdade, eles tinham que jogar enquanto dava porrada um no outro, tá ligado? Bom, tinha que dar uma fugidinha ali, mexia a peça. Tipo, até você passar a sua rodada, você tem direito a dar um soco ou uma bica no oponente, tá ligado? Cara, vai dependendo assim da quantidade de porrada, dá pra trocar o tabuleiro de xadrez por um tabuleiro de ludo. Os caras nem vão diferenciar, velho. Gamão, cara. Alguém sabe jogar gamão nessa porra? Não. Quem deve saber jogar isso? Gamão, não. Sabia, ó. Eu acho que uma vez eu aprendi, cara. Tipo, provavelmente eu ganhei todo um jogo. Todo mundo acha que uma vez aprendeu. É, cara. Eu acho que eu ganhei o gamão uma vez naqueles álbuns cagados de figurinha lá, se pá. Mas eu nunca consegui jogar essa merda, velho. É, cara, isso. Cara, visualmente esse esporte é muito legal, né, cara? Porque é um tipo um brucutu enorme, cara. Jogando xadrez, cara. Mó serião, né? É obrigado a lutar sempre ou tipo, vai ganhando ali no xadrez, tu evita de lutar? Não, você tem que. Depende. Se você ganhar, tipo, no xadrez, você não precisa mais lutar porque acabou o jogo. Mas vai rolando, cara. Eu não sei se tá repetidinho. O cara bem sequinho, apavorado, querendo vencer assim, no xadrez, pra não ir pro boxe. Não, mas se for pro boxe, não tem o que fazer, cara. Você tem que aguentar, terminar o round pra depois voltar pro xadrez, tá ligado? Kasparov jogando essa porra. Imagina, cara, que foda. Foda deve ser o cara misturar as regras e daí, tipo, na hora que o maluco mexe o rei dele, ele prega a mão no outro cara. Com a guarda baixa aí, ó. Porrada. Levanta essa guarda aí, caralho. Checkmate, puf, até essa porrada, né, cara? Opa! Ah, isso tinha que ser, né, cara? Se o cara ganhou Rock. Rock, você é uma máquina de demolição, Rock? Rock, né? Rock em 7 jogadas. Pega a rainha, Rock. Pega a rainha. O cara faz um Rock maior ou um Rock menor, hein? Entendedores de xadrez entenderão. Esse é o Rock, esse. O senhor da praçódia lá. E essa foi uma praçódia positiva, vai, cara. Na moral. Seria legal se o cara desse o que desse checkmate. O fiscal, falei senhor, porra, que ridículo. Ô, cara burro. Que animal. O cara que desse o checkmate podia dar uma porrada no outro, tá ligado? É um fatality? É um fatality, ganhou. Ai! Alguém cita mais um aí. Cara, tem um outro esporte bizarro aqui que me foi apresentado pelo Flamer no outro dia, quando a gente teve ideia da pauta, que é o hockey de monociclo. Ah, eu confundi o esporte, foi mal, cara. Fale mais sobre isso, Vini. São basicamente o hockey. Muito similar. Tá no nome, né, cara? Tá no nome. É, esse é o nome dele. Só que os infelizes, eles jogam em cima de um monociclo e usando um stick, um taco de hockey, um hockey de gelo, um hockey de inline. E a ideia é colocar a bolinha dentro do gol. Se eu não me engano, não tem goleiro nessa porra. ajudar, né, cara? Já tem dificuldade suficiente, né? É muito agora pensa só num jogo que é um jogo violento e rápido, que é o hockey jogado em cima de um monociclo, cara. Ó, que bizarríssimo, mandei imagem aí, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a imagem aqui. É isso aí, cara. É muito errado, cara. Nossa, cara, tu tá louco, velho. Eu pensei, velho, que vocês estavam inventando, mas isso existe de verdade, cara. Sim, existe, cara. Tá. Tem até ligas nacionais na Inglaterra, na Alemanha e na Suíça. Áudio bugado, áudio bugado. Olha o áudio, Vini. O que você tá fazendo aí? Fiz nada, meu. Você só nasceu, Vini. Muta aí, vamos continuar. Coitado. Um outro pro Vini é esse aqui, ó. O hockey aquático. Caralho, o tamanho do bastão, cara. Por que não pega com a mão essa merda de disco, cara? Os caras vão mergulhando snorkel. Por baixo com snorkel no fundo da piscina. No fundo da piscina, cara. Tentando levar uns disquinhos até o negócio, cara. O tamanho do taco é também uma faca. É, deve ser um jogo bem violento, né, cara? Bem violento. É, pra que você vai morrer só uma vez jogando hockey, né? Você pode morrer várias vezes. Pode morrer todas as vezes. Jogando hockey afogado. Tem um outro jogo que eu não lembro como é que é direito o nome, mas ele é tipo um hockey e a galera joga dentro de uma aqueles caixotes de mercado, sabe? Os caras colocam fruta. E daí, tipo, tem um golzinho do lado e tem um gol do outro. E os caras usam tipo uns mini tacos e ficam jogando assim, tipo. Aí a galera joga dentro de um salão enorme. Aí pega pra um caixote desses, um do lado do outro, e a galera vai jogando, assim, tem um campeonato dessa porra. Não lembro o nome dessa merda. Mas é muito bizarro. Galera, esse rock caixote. Ai, melhor eu vir desmutando dando esse barulho, cara. De repente ele acaba de falar e fica maior silêncio na conversa, né? Eu tô dando uma. Dei uma pesquisada aqui, o hockey de monociclo, ele é uma variação do mountain bike de monociclo. Ah, eu vi isso também, cara. O que também não faz o menor sentido. Não, cara, olha o vídeo que eu passei, uma montanha gigantesca, o cara descendo de monociclo, de boa. De boa, cara, de boa. Eu vi isso também, velho. Merda, né, cara. O argumento é que, como é uma roda só, não vai ficar acelerando, porque eles controlam com o pedal, mas eles fazem isso na neve também, neve escorrega, caralho. Cara, tipo, não, cara, é muito errado, cara. O uniciclo já é errado, cara. Sim, não, mas velho, tá raciocina comigo. Quantas notícias já viu de uma morte de motocross de uniciclo? A família, né, esconde, cara. Nenhuma. Então provavelmente é o esporte mais seguro do mundo, cara. Não, a família esconde, cara. A família prefere ver que o cara morreu de qualquer outra forma. A vergonha, né, cara? É verdade, né? Ai, não, ele foi violado sexualmente até a morte. É, ele foi estuprado por um burro. Estuprado por um elefante. Foi de elefante, né? Não morreu no uniciclo, né? Isso é boato. Não, o que, como é que é? Acharam um monociclo junto dele? Não, que isso? Isso aí é mentira. Não, foi o elefante que largou pra ele. O elefante chegou de uniciclo, depois foi embora e esqueceu lá. Uniciclo. Não é uniciclo, tá de essa merda? Unicycling. É unicycling. Cara, alguém tá, mas no vídeo de monociclo aqui, tá escrito unicycling, cara. Alguém unicycle, porra. Alguém já andou de monociclo aqui? Não. Tá louco, cara. Eu não consigo me equilibrar em pé normalmente. Alguém sabe andar de bicicleta aqui? Não, pera. Alguém não sabe andar de bicicleta aqui? Essa é a pergunta. É essa pedalada. Cara, eu acho que eu fui o que demorou mais pra aprender a andar de bike aqui. Mas eu sei andar de bike, cara. Tá, não, parabéns, campeão. Quantos anos você aprendeu a andar de bike? Tá falhando meu microfone aqui. É muita falcatrua com um pouquinho... Assim, desadiado. Obrigado. Que conveniente. Sério. Que ruim, né, cara? Não, cara, sem mentira, eu tinha maior trauma de andar de bike, mano. Aprendi a andar direito de bicicleta com 15 anos, mano. Cara, mas esse esporte é muito uniciclo radical, cara, na montanha. Não, cara, é muito tipo, a cara tá louca. Extremo e muito retardado, cara. Eu sou foda aqui, ó. Sou foda. O cara precisa de muito mais desculpa pra morrer, né, cara? Pois é. É, mas... Digidim, sou broxa. Uniciclo é coisa do Bozo, cara. Não, a galera acampando na montanha ali, tipo... Tem como levar a sério, véio, um cara andando assim, uniciclo, pensa que é apresentação de circo, tá ligado? É, aí, imagina, cara. Só tu tá acampando aí do meio do nada, passa um cara de monociclo, teu de monociclo, assim, pô, já vou fazer malabares aqui também, pô. É. Ai, sei lá, perdeu o resto da bicicleta. Foi roubado, tava andando aqui, tava andando no Rio de monociclo, cara, só sobrou uma roda. Quando eu percebi, só tinha uma roda. Vini, o com licença, tem... mas eu não dou moral pra gente que anda de uniciclo. Não, e alguém dá moral pra alguém que anda de monociclo, cara? Rapaz, no circo é sucesso, cara. Pode crer, cara, pode crer. No círculo é palhaçada, né, meu? Não dá. É, cara. Que bom, cara, eu tô vendo esse vídeo ainda muito. É muito grande, cara. O vídeo é enorme. Eles encaram com muito profissionalismo. Não, por que, né, cara? Por quê? Olha o potencial de dar extremamente profissional. Olha o potencial de dar merda. Se os caras encararem isso como hobby, eles vão morrer, cara. É. Mas tu tá ligado, que tem uma cena ali no vídeo que o maluco cai, e eu já fiquei pensando assim, ele vai cair, ele vai quebrar, ele vai morrer. Ele cai e fica de pé. Aí não. Que filha da puta de sorte, meu. Não, velho. Ele usa estratégia útil, Super Mario World, cara. Olha isso, cara. É tipo Street Monociclo. Então ficou declarado que qualquer esporte e modalidade envolvendo um monociclo é escroto, cara. Porra, cara. Tipo, que dúvida. Não consenso. O cara usa estratégia do Super Mario World, cara. Na hora que ele tá caindo, ele solta do Yoshi, saca? Foda-se o monociclo. Exato. Caralho, Street monociclo, cara. O legal do monociclo é que qualquer impacto vai ser no teu saco, né, cara? Porque não é legal, cara. Não é legal. Cara, por quê, cara? Por que o cara tá fazendo um corrimão? Um corrimão de monociclo. Como eu sou radical, né, cara? Como eu sou radical. Ah, eu vou começar, sabe? Eu vou começar a não separar o lixo. Não, cara. Eu faço correspondência. Cara, esse vídeo que o Segui passou, velho. Tem o cara chutando o monociclo porque ele errou o negócio, igual que ele quebrando quando erra, cara. Uhum. Os caras levam muito a sério, meu. Caralho. Droga, eu errei essa manobra de monociclo, droga. Cara, tá muito chico. Não chega. Legal, acabei de descer 10 degraus de soco no saco. Forte, velho. Não, logo no início o cara começa quebrando o pedal do monociclo, né? Tipo, porra, radical pra caralho, hein? Não. Começa quebrando o pedal rosa do monociclo dele. Não, só pedal rosa. Só uma coisa pra falar. Parabéns a todos os envolvidos. Tá, cara. Monociclo não, só um pouco. Monociclo já é. Cara, sabe o que o monociclo é, meu? Parafraseando o meu companheiro aí de blog, o Segui, todo mundo precisa de um pau no cu, né? E o monociclo é quase isso, cara. Mas não foi eu que falei isso não, velho. Você tá maluco? Como que não, cara? Tu falou assim, velho. É do Ayrton essa porra aí, não é minha não, velho. Não. Não me comprometa, né, cara? Não me comprometa. É, mano, você tá louco, cara. Agora é tua, Segui. Erdogan. Ai! Fazendo uma pesquisa, eu achei a corrida de panqueca. Nossa! Opa! discorra sobre o assunto. Sim. Pelo título parece algo babaca, inventado há 3 anos. Nunca, mas nunca. Não, você acha? É, 1445 realizado essa corrida, cara. Nossa! Um dia antes da quaresma, as mulheres fazem as panquecas, correm até a igreja e quando chega na igreja elas têm que virar a panqueca no ar. Se a panqueca cair no chão, elas caem. Pera. Legal, hein? Volta. Eles têm que virar a panqueca. Sim, na igreja. Enquanto corre, é isso? Sim. Não. Você corre com a panquequinha na frigideira. Entendeu? Só a mulher participa. Ok. Mulher, eu tô vendo um monte de cara com terno participando dessa porra, velho. Não. A original, que acontece em Olney, na Inglaterra. É que eu tô lendo o textinho aqui. Aqui, Lorde Britânico participa da corrida. Então é viado. Ele parece homem, cara. É viado. Parlamentares fazem corrida. Olha aí. Pô. Isso aí é igual. Isso aí é igual as mulheres lá no apedrejamento no Vida de Brian, tá ligado? Tudo de barba. Os caras vestidos de mulher pra participar da corrida de panqueca. Não, mas eu tô cheio do saco, Edson. Quem não é mulher? Continua aí. Só vê essa imagem do Mr. Bean quase andando, correndo essa porra aí. Não, aí parece que ela é ligada com a tradição de comer panquecas um dia antes da quaresma. Que merda de tradição é essa? Que merda de tradição é essa, cara? Isso é muito específica, né, cara? Quiser, mas... Quarta-feira, dia antes da quarta-feira de cinzas é conhecido como a sexta-feira da panqueca. Cara, eu conheço como a sexta-feira antes de encher a cara, porque eu vou ficar 40 dias sem poder beber. Cara, a maior dificuldade do esporte é tu pegar, parar e virar panqueca no ar. É. Esse é o desafio, né, cara? Desafio do esporte. Então, ó, se tu tiver usado muito óleo na frigideira, se você correr rápido, a panqueca escorrega pra fora, velho. Putz, esse aí é a versão extreme. Extreme, é, deve ter, exatamente. Uhum. Joga a panqueca pra longe e sai correndo pra pegar a panqueca lá na frente, entendeu? Pra não dar problema. A versão hardcore. A versão hardcore é tipo. Pegando fogo, né? Não, enquanto o cara tá fazendo isso, você tem que pôr mel na panqueca, tá ligado? Ou alguma calda de qualquer coisa. Será que dá pra fazer isso andando de monociclo, cara? Velho, a gente. Qualquer coisa. Cara, é perfeito. Andando de monociclo na piscina. Porra! Até igreja. Sim. Até igreja. Aí sim. E a frigideira tem que ter um cabo bem curtinho. Não, o cabo longo é muito difícil, cara. Pode fazer um monociclo com uma roda de panqueca. Enquanto ele vai fazendo manobras, vai colocando mel e jogando xadrez. E ele pode dar porrada nas pessoas. Depois dá soco nas pessoas. E tem que descer o corrimão. De bagulho rosa. Peraí. Numa mão ele tem uma frigideira com uma panqueca, na outra ele tem uma luva. E ele tem que jogar xadrez. Não. Ele pode bater com a mão da frigideira. Ele joga a panqueca pro alto, dá a frigideirada na pessoa e pega a panqueca. Isso, com a luva. Calma, é o que é mais difícil, saca? Esporte supremo, hein, cara? Vamos revolucionar esses esportes aí. Os Waste. Não falou ainda. Olha, eu tinha separado aqui primeiro o... Talvez eu vou falar desse aqui que é interessante também. O arremesso de atum. Tem a categoria... Um que a gente pode criar, que é... Criar não, determinar que a categoria de esportes bizarros é arremesso de insira... Alguma coisa bizarra aqui, né? Tipo anões, cara. Caralho, meu. Anões, atum. Desde 62 é praticado na Austrália, no sul da Austrália. Arremesso o incrível esporte arremesso de atum. Que frequentemente vai na plateia. Zuish, pra aquelas pessoas menos afortunadas, o que seria o arremesso de atum? É exatamente o que o nome diz. Pega uma porra de um atum. Ele é um esporte autoexplicativo, né? Sabe sabe aquele arremesso de peso das Olimpíadas? O cara gira e atira longe? É um arremesso de atum, cara. Legal é que eu tô ligado, já tá mexendo o saco. No arremesso de anão, aqui no artigo tá dizendo, ó, arremesso de anão é uma atração de bar, então é um esporte de pessoas que provavelmente vão estar alcoolizadas. Yes! O qual anões vestidos de trajes protetores são arremessados em colchões. Mas eles pensam na segurança dos anões, né, cara? Ou outras superfícies que lhe amparem a queda. Por pessoas de estatura normal, que competem entre si pra ver quem joga mais longe o portador de nanismo. É pra ser politicamente correto, né? Atividade. Nas aulas de português, eu aprendi que não é legal repetir muitos termos iguais. A atividade é relacionada ao boliche de anão. De baixa estatura é colocado em um skate e usado como bola de boliche. Oh, eu achei que ele tinha sido usado por pino, tá ligado? Pra tirar uma bola de ferro. O esporte em sua forma moderna teria surgido na Austrália. O australiano é tudo inteligentão e tudo legal. Tudo retardado, né, cara? Caralho, velho, imagina que. Ó, oh, meu, esporte supremo, hein? Monociclo. Eles jogam um anão. Com anões, cara. Em vez de um banco, tem um anão. Você tá equilibrado no anão. E o anão pedala o seu monociclo. Anão, você tá equilibrado nele. Um monociclo feito de atum. Não, é um anão. Um anão encapado com atum, cara. E aí, tu em cima no ombro do anão, com ele no monociclo. Tu com uma luva de boxe numa mão, uma frigideira com panqueca na mão. É um anão uma vestido coisa. De atum, né, cara? É, igual. O arremesso de atum é igual ao beisebol. Se o atum cair no meu colo, eu levo ele pra casa. Cara, Acho que tem que valer regras do sul, cara. E o recorde mundial é 37 metros. Nossa. Porra. Tem é, padronização? Tipo, tantos quilos quanto de atum? Quanto pesa o anão? É, anão. Atum, sei lá, atum. Não sei qual que tá... Como é, qual, não que sei que mais tá falando, mais, cara. Pesa o atum ou o anão? Ai! Ô, Nicolas, fala um aí, já que tu... Claro, claro. Agora é um esporte que eu acho que o Evandro e o Segui deveriam se inscrever, porque não... Regata de lata de cerveja. Uhul! Cara, é muito... já estamos montando nosso barco já. Que consiste em uma regata com barcos feitos a partir de latas de cerveja ou refrigerante, que nesse caso, né, refrigerante não. Não, não, cerveja. Cada competidor constrói sua embarcação, mas é proibido testá-la antes da prova, para não acabar com uma das principais, ou a maior, cara. De vez, né? Ver muitas delas afundando ainda na largada. Se conseguir navegar. Cada barco deve ter no mínimo 2 tripulantes, ó, segui, mano. É, não, é isso que eu vou fechar o time. Vou ser campeão dessa merda, cara, em uma cara, em uma eu acho, semana. Que, acho que não, cara, acho que tem que ter um barco, não tipo... Não pode ser tipo Queen Mary, cara, de... Aqui, ó, eu mandei uma imagem, cara. Tá os malucos em cima de uma lancha gigante. Não, tá ligado? É tipo aquela pegada, aquele esquema do Red Bull. Aqui também é um esporte, aquela merda, que os caras constroem pra tentar voar. Se eu não me engano, o Flamer que caiu e não tá mais nessa porra, ia participar dessa merda aí da Red Bull um ano, cara. Tá explicado porque o Flamer é idiota. Que é isso? A trairagem! Eu? Ele ia participar usando Crocs, então. Ele ia flutuar na água, cara. Porque Croc é boia, né? Vocês querem adivinhar onde acontece a corrida de barco, cara? Na Grã-Bretanha? Kená? Alemanha. Austrália? Austrália. Eu sou burro. Geralmente em um domingo de julho. Em um fim de semana a gente junta latinha o suficiente pra fazer um barco, hein? Pô, em um dia, cara, dá pra juntar essa merda aí. Mas aí. Fazer um porta-aviões, cara. Eu mesmo. Pode crer. Ainda vai ficar mais legal que o da Shield lá do seriado. Um passo além, né, cara? Mas, tipo, a galera consegue fazer uns barcos personalizados do jeito que quiser e tal. Legal. Tá os cara com uns caiquinhos ali, chega o Evandro e segui com um veleiro, né? Veleiro de latinha. A gente fez um barco viking, cara. Barco viking de latinha, velho. Pô, cara, mas tranco de boa, hein? Caralho, mas esse esporte eu gostei desse esporte. A parte antes do esporte, quando de esvaziar as latinhas, tu curte. A melhor parte é essa, cara. Ai! Mas agora eu vou falar do esporte aqui, cara, que vocês vão ter que digitar no Google Imagem. Que é o Extreme Ironing. Por favor, digitem no Google Imagem, por favor. Pera aí, muita calma nessa hora. Já vai caralho, vai velho. Falando o que é isso. Nossa, maluco. Caralho, consiste, um maluco. Consiste em passar roupa em lugares. Consiste em fazer, praticar passar, algum esporte passando roupa, cara. Que sensacional, cara. Olha aí, o cara tá tipo numa asa delta e tão passando roupa nele. Cara, tem um passando maluco no Iraque. Tem o cara passando roupa num daqueles aviões de transporte de tropas. É, cara, isso é muito bom. Um maluco escalando e passando roupa. Olha a fotinho, olha a foto do cara ali, os caras tudo armado em volta de um carro e o louco passando roupa em cima. Sim, é o cara no Iraque, sei lá. Eu imagino os caras, oh, meu, vou fazer um esporte perigoso. Caralho, meu, tem os caras passando roupa pulando de paraquedas, velho. Os caras na queda livre passando roupa, mano. Cara, tem uma mina fazendo polydance enquanto passa roupa. Velho, cara. Mas em compensação, no final do podcast não. A gente tem que fazer o esporte perfeito, porque não tem como. Nossa. Mas em compensação, não tem ninguém passando roupa em cima de um monociclo. Isso fica cada vez melhor. Cara, olha aí, ó. Não dê spoilers, não dê spoilers. Eu vou procurar, porque deve ter, cara. Mas, ó, meu, tem um cara passando roupa em cima de um cavalo. Tem um cara passando roupa em cima de uma fogueira. Tem um cara passando tá roupa... Ele tá pegando fogo. Tem um cara passando roupa. O que esse filho da puta tá fazendo? Ele tá... Isso é no ar, salto? Não? Salto em altura? Salto em vara? Que porra é essa, meu? Ele tá passando ferro no ar, meu. Tem um maluco de táxi, de smoking no Ártico. Nossa, eu achei que ele ia falar taxímetro, cara. Ele ia falar taxido, né, mas... Eu acho que eu vou começar a aderir esse esporte, cara. Vou começar a tirar foto em lugar bizarro. Olha lá nas primeiras fotos, os caras de bicicleta. Tem um maluco. Os caras vão à prova de velocidade, passando roupa. Em cima de uma vaca, cara. Passando roupa numa vaca, mano. Agora eu vi os caras do Iraque, cara. Os caras do Iraque, foda. Essa do Iraque tem uma foto ali também que é um jeep meio capotado e o cara lá em cima. Mano, o cara tá fazendo isso jogando basquete, velho. Tem um que é foda, que é uma das primeiras fotos que o cara fazendo, tipo, a lancha puxando o cara. Ele tá, tipo, numa prancha, aí do lado dele tem o treco, tipo. Caralho, o cara tá passando ferro andando de, sei lá, não. Porra, é esse esporte. Ele tá esquiando, cara. Ele tá esquiando. Mano, e na água. Isso aqui tá ficando cada vez melhor. Tem um cara num kart fazendo isso, velho. Tem um cara numa cama elástica passando ferro, velho. Olha. Tem um cara na cama elástica passando ferro. É muito pornográfico, né? Fica ruim. Olha essa imagem, cara, olha essa imagem. Um maluquinho no meio, outro cenário de guerra, tá ligado? Com uma estria que tem uma escolta, né, cara? Não, essa imagem que eu coloquei em cima, uns caras num avião de transporte de tropas, com a porra do negócio aberta a 1 milhão de quilômetros de altura. Tem um cara naqueles pneus, na câmara de pneu. Câmara? Sei lá, é câmera mesmo? Não sei qual que é a parte, a parada do pneu que os caras usam. Eu acho que é. Câmera. Câmera. Câmara, porra, seu burro, hein? Vai tomar no cu. Eu não sei como é que chama. Câmara é o lugar, caralho. Mas tem um final. Os loucos fazendo raft, com o cara com uma tábua de passar dentro do bote. Mano, caralho, tem um praçadão aqui que é o Iron Man passando roupa. Caralho, tem um cara passando roupa e tem um do lado de um urso, cara. Ô, extremo, esporte perigoso. Esse aí é extreme no máximo, né, cara? Porra! Tem um passando roupa em cima de uma vaca. Passando roupa em cima de um barco viking. Não é barco viking? Tem uma mulher passando roupa em cima de um monte de criança, cara. As crianças são alegria. Criadas, meu. Nossa, tem um maluco passando roupa num lago congelado. Um maluco só de cueca, tá ligado? Tem um de terno passando roupa no congelado. Nossa, velho. Do Ártico, cara. Isso tá cada vez melhor. Em português, o nome do Extreme Ironing é Passagem de Roupa Radical. É tipo o título da sessão da tarde, né? Uma turminha do barulho afrontando novas confusões enquanto passa a roupa. Tem uma fotinho de um cara assim subindo uma montanha. E aí o ferro, tipo, a tábua de passar tá nas costas dele igual um mochila, assim, tá ligado? Ele tá levando pra alto da montanha pra passar roupa, velho. Com certeza essa cena aí foi na mesma primeira montanha, o cara tava acampando e viu um maluco de monociclo descendo a montanha. O cara já tava nas costas subindo. Montanha cercada de cogumelo, né? Montanha bizarra, né, cara? Tipo, onde todos os fortes vão. Caralho, tem um maluco andando de monociclo e passando ferro. Achei. Ah, pera, não, pera. Não, não, cara. Não, onde, cara. Caralho. Tem um no meio da rodovia, velho. Tem a mulher em cima de um trem andando, cara. Aqui tem tipo uma arte rupestre de um cara pulando de paraquedas e passando... Caralho, cara. Ele tá querendo passar roupa nas costas do outro, cara, de monociclo também. Sabe o que que esse aproveitar que o Godoka ainda tá aí, não sei se ele caiu, se ele foi em drive ou voltou. Estou aqui. Esse maluco que tá passando roupa no Ártico de smoke, ele parece o David Hasselhoff, cara. David Hasselhoff. Ele parece o Hasselhoff, cara. Lembra muito aquele clipe do David Hasselhoff, cara. Tem um flash game de nego pulando, passando roupa enquanto pula. Serious business total, cara. Esse esporte, caralho, cara, vou começar a praticar esse esporte aí, cara. Vou começar a praticar esse esporte. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Foda, eu achei foda, cara. Foda, agora eu vou comprar uma tábua. Uma talva. Porque será que tem? O monociclo tu já tem, né? Será que tem Caralho, tem mais maluco andando num monociclo gigante passando ferro, cara. Olha que filha cara, da puta isso, doente. Isso, né? Nunca fica ruim, tá sempre melhorando, velho. Olha que filha da puta doente, cara. Nossa, velho, tá louco. Caralho, cara, tem um ciclo com uma roda de bicicleta de tipo, aro, sei lá quanto, cara. Aro 8000! Esse último que o Vini passou é o esporte supremo, cara. Monociclo passando ferro. Esses caras ganharam, cara. Não, não. É. Enquanto. Não, vamos continuar isso depois, vai. Passa pelas próximas. Ai! Lemmer, tu tá vivo o suficiente pra poder citar o teu aí? Agora sim, é. Pô. Não sei se vocês conhecem o famoso Bullet Ball, né? O famigerado. Bullet Ball. Não conheço. Conseguiu, coisa. Hein? Conseguiu virar esporte olímpico, cara. Caralho, velho. O cara criou uma porcaria de um esporte que é uma mesa redonda com duas abinhas dos lados, onde você fica batendo bolinha pra um lado pro outro. Se você derrubar a bolinha na mesa, você perdeu. Eu não consegui visualizar isso, deixa eu pesquisar no Google. Cara, manda uma imagem, Peraí, tem um vídeo aqui, tem um vídeo aqui, eu já tô mandando. É tipo aquele hockey, tipo aquele... Não, cara, não. Tira aí, ainda mais. Nossa, isso aqui não faz sentido, esse tabuleiro aqui. Não faz. Ele apareceu no American Inventor, que era um programa de... Desocupados americanos. Isso, que os caras inventavam os Paranauê lá e pra ganhar dinheiro. Eu nem sei se acabou esse programa, não sei o que é essa... Engraçado, o programa acabou, mas o Bullet Ball não. Exatamente. Aí o cara do Bullet Ball, ele não ganhou o programa, mas o sonho dele era transformar o Bullet Ball num esporte olímpico. Não, ele não, é casa ele dele, cara, ele tinha vendido ele, a né? casa dele, ele tinha vendido tudo pra... Ele tava morando, sei lá, no carro dele, uma coisa assim. E ele conseguiu... só não ganhou como a galera do programa escrachou com a cara dele, cara. Foi ridiculizado. Você é idiota, esses pontos não vai dar dinheiro nunca. E aí eu tenho uma única coisa que eu tenho pra dizer pra esses caras que zoaram ele é... Bullet Ball é um esporte das Olimpíadas Geriátricas, cara. Virou um esporte olímpico, o cara conquistou o sonho dele, velho. Chupa essa. Ele perdeu, ele só perdeu família, perdeu a vida dele. Perdeu a família, cara, perdeu tudo que tinha na vida. Perdeu a casa, sei lá. Mas, muito cara, é muito a fuder, meu. Muito a fuder. Eu jogaria total Bullet Ball, meu. Consequências acima de todas as expectativas, velho. Você... Mas, cara, é muito fácil jogar Bullet Ball, cara. Se você tiver uma mesa de par redonda, uns pedaços de isopor. É muito fácil para André. Não. Pera. Cara, e se eu não me engano, o cara que inventou o Bullet Ball, ele dava palestras sobre... sobre empreendedorismo, uma coisa assim. Força de vontade dentro do empreendedorismo. Força de vontade e empreendedorismo. Como visualizar seus objetivos, coisa assim, já vê esse negócio. Tem uma foto aqui de um cara jogando com uma veinha numa cadeira de roda, tá ligado? É um esporte pra todos. Pois é, sim. Cara. Um esporte pra todos, um esporte inclusivo. Esse tinha que ser o slogan, né, cara? Um esporte pra todos. Esporte todo aí, cara. E o cara tem que jogar isso aí de monociclo, cara. Calma. Mano, calma. Isso aí é mais pra frente. Jogar com frigideiras. Mais pra frente a gente vamos chegar lá, vamos chegar criar lá. O esporte supremo, cara. Vamos chegar lá. Ai. A gente tá aqui também, tive, acho que todo mundo foi, não? O Nicolas já soltou a tua, né? Antes do Flamengo. Então... Tem mais, quiser. Não, mas terminar a rodada aqui, porque né, chegou mais um aqui. Porra, isso aqui tá uma suruba de gente. Estamos aqui também com o nosso japa da Coreia, Davi. Boa noite, tudo bem? Piato. Davi, solta um esporte bizarro aí. Mas não pode ser nenhum que a gente já tenha falado. A gente pode ir. Aí a gente pode encerrar, né, meu? Pode ir. Ou pode ser arremesso de anão? Já foi. Rodeio de gorda? Não. Caraca. Discorra. Tem mais isso. Tem vídeo? Você interessou? Eu só me interessaria por esse esporte se fosse jogado em banheiro de balada, tá? Não, fala aí, não vale, que não pode cagar, pô. Ah. Chateado. Não, esporte, os caras pegavam aquelas meninas com um corpinho um pouquinho avantajado e faziam um rodeio, né? Todo em cima da bichinha pulando, né, meu? Colocava até o arreio, meu. Caralho. Você tem vídeo disso, cara? Eu quero imagens, cara. Aí, eu tô colando, eu tô mandando pra vocês aí, meu. Só que foi proibido, claro. Né, isso aí. Por que será, né, cara? Ah, que sacanagem, cara. Tô inocente. Ah, velho, eu acho que se pode tocar o anão, cara, não tem por que não. Cara, no Brasil isso, velho. As gordas, se tiver de acordo as gordas, cara, por que não? É, ó, e tem a foto, inclusive, do tiozinho do churrasco supremo aqui fazendo um rodeio aqui. Deixa eu colocar pra vocês verem. Ô, o tiozão do churrasco. É, cara, tiozão é super... da cola. Nossa, velho. Cara, esse é muito tiozão do pavê, velho. Nossa, cara. É, com certeza ele é o tiozão do churrasco. E se não tá tem em cima de uma picanha. Ele não tem o feeling perfeito. Nossa, cara, eu perdi o meu raciocínio agora com a pergunta do Edson. Continue. Caralho. Nós já vamos ser processados por anões e gordos. Né? Ah, mas a gente tem anões e gordos no site. E monociclistas. É. Usuários de monociclo. É, esse vai ser um problema, cara. Acho bom a gente preparar o advogado. A não ser que alguém seja idiota o suficiente pra ter um monociclo. Não, cara, eu acho que isso é de menos, tá ligado? Gangue de motoqueiro, tipo Sons of Anarchy e tal, deve ter uma gangue de monocicleiro, cara. Deve meter muita pressão, né, cara? Imagina aquela estrada dos Estados Unidos, aquela Highway 66 lá, pá, e vem no horizonte aquela gangue de monociclos viajando. Tocando. Tocando Infinita Highway. Tocando Burn to Be. Não. Ia estar tocando Infinita Highway e ia deixar isso muito mais torturante do que já é, cara. Porque Engenheiros do Havaí é muito torturante. Mas se alguém gostar de Engenheiros do Havaí, eu tenho pena. Eu gosto de Engenheiros do Havaí, cara. Eu tenho pena. Eu tenho pena de você. Cada um com seus problemas, né? É melhor que retrasar. O gosto do senhor não é nem um pouco duvidoso. Meu? Lógico que não, meu gosto é perfeito. Só o Nico, pô. Ah, desculpa, eu também concordo com o Kini. Born to be wild. Born to be wild. Ai, ai, ai, ai, ai. Fechamos esse ciclo aí, vamos tentar fazer um. Mas a gente vai fazer no final? Com todos? Vamos fazer a última rodada. Ah, acho que tá fazendo o bagunça geral. Não. É só pra gente. O podcast não ficar com duas horas, vamos tentar fazer uma rodada rápida. Começa com seguindo a minha sequência no Skype aqui. Ah, beleza. Porra, eu vou falar de um esporte meu chamado Bossaball. Meu, joga com valor. Puta esporte guerreiro, meu. A inspiração é brasileira, mas o criador é holandês. Por que tem esse nome? É por causa da. Foda-se. Cara, esse holandês idiota, não tinha o que fazer. Ele acha que bossa nova é um ritmo bom e resolveu batizar um futebol com bossa nova. Cara, que. Como é que você joga essa porra? Tem uma rede de vôlei. Tipo aquele. Tá ligado quando você joga aqueles pula. Tem aqueles pula-pula em festa infantil com. Sei lá. Futebol de sabão aqui. Isso, futebol de sabão, exato. Só que é sem o sabão, então os negros ficam pulando, fazendo pirueta, acrobacia gay. Ai, ai! E chutando a bola, velho, de um lado pro outro. É pirueta gay. Gay. Bossa ball, cara. Mano, isso, bossa ball, cara. Só melhoraria, só. A única coisa, o jeito de melhorar esse esporte é se eles usassem triciclo, cara. Monociclo. Caralho, cara. Nossa, tá louco. Olha que imagem gay, cara. Olha isso. Tipo, olha o cara no fundo. Tá. Nossa. Cara, isso parece muito radical, meu. Deve ser muito massa jogar assim. Pior que deve ser massa, cara. Não, cara, não é, cara. Pô, não, mas deve ser, cara. Imagina você ter que. O pulo da bola, você tem que sincronizar com a sua queda pro pulo pra fazer uma. Dar uma bicicleta. Dar uma pirueta e conseguir só ficar. Não, cara. Cara, aí tá a diferença de crianças para homens, né, cara? Porque os tailandeses fazem esse mesmo esporte sem uma cama elástica embaixo. Isso aí. Aí tá a diferença entre... Com a bola pegando fogo, né? Todos esses... com espinhos. E tá a diferença de todos esses e virgens. Porque o cara fala assim, eu jogo bossaball, mina, dá pra mim? Sou videogameiro, meu. Campeão mundial de bossaball, meu. É, o Vini já pegou vários, dizendo que foi campeão de Paraná. Porra, eu sou... Campeão de Trital, de Paraná. Trital... 2002, cara, ótimo ano. Ô, Vini, fala o teu aí então. Vamos seguir Cara, eu separei aqui, vou falar rapidinho de dois, então, que é o Punho Ball, que é... Alta aspiração, hein, cara, alta aspiração. Ele é muito parecido com o Bossa Ball, só que não tem a câmera elástica. Cara, ele, aqui no, ele é aqui basicamente no... um vôlei, só que só pode dar socos. E aí ele vira, são, cara, é com o punho, assim, tipo, com a mão fechada de baixo pra cima, isso, tá ligado? Os e aí, não é exatamente o pessoal que a parte mais legal, cara, só vamos tentar falar 12 por vez, tá? A parte mais legal é aqui, ó. Eu vou mandar um link pra vocês, dê uma olhada na foto e na legenda da foto. Microfone bugou. Dá uma olhada na legenda da foto só, aí que eu mandei. Só porque você destratou a gente, seu microfone parou. Ah, cala a boca e olha a porra do vídeo, né, que eu mandei, caralho. Federação Internacional de Punhobol. Cara, eu vou dizer tentar, pra vocês que aqui na minha cidade... Vamos tentar só falar um por vez com o microfone que funcione? Na minha cidade aqui, a equipe de Punhobol... Caralho, a equipe de Punhobol da ginástica aqui, cara, viaja o mundo. É, fodona. Seja possível ou não, né, cara? Cara, de Punhobol não tá nada certo, velho. Aquela primeira imagem ali tá muito estranha. De Novo Hamburgo para o mundo, né, cara? A sociedade ginástica, cara. É, mas no final de toda a festa de aniversário, quando eu era pequeno, a gente jogava isso aí com um balão, cara. Balão, exatamente. É, é isso aí também. E o outro esporte que eu ia falar, que é o curling, né? Que é um. Que é aquele esporte que tu pega uma. Sei lá, uma chaleira. Uma chaleira gigante. Uma vassoura. E umas vassouras em cima do gelo e joga tipo bocha com ela. Agora eu vou mandar pra vocês. Enquanto seca o gelo. Eu vou mandar pra vocês, que todo mundo usou o curling, né? Mas agora eu vou mandar pra vocês. Por que será que todo mundo usou o curling? É, agora eu vou mandar pra vocês uma fotinha aqui da seleção canadense de curling. Aqui, só porque é um esporte com o nome de um dos três patetas? Isso que eu ia falar agora, filho da puta, roubou a piada, cara. Olha aqui, tá a foto, aqui tá a foto da seleção canadense de curling, tá? Nossa, cara. As medalhas. Oh, ali, rapaz! Mulheres bonitas fazendo esporte pra baixo. É só assim pra deixar um esporte bom mesmo, cara. A do Pierce é minha, tá? Obrigado. Ah, é a mais feinha de todas, provavelmente. Que isso? Que isso, cara? Tá maluco, cara? Tu não manja dos Paranauê. É, o Nicolas. O Nicolas manja de mamilos masculinos, só. Não, cara, a da esquerda, a da esquerda. A da esquerda é muito... A da esquerda. Swast. Bom, então eu vou falar, já que falou rapidinho de dois, vou só mencionar um pra falar da porra da minha origem italiana, Cazzi, que é o Calcio Fiorentino, que é basicamente uma briga. Mas o que difere das outras brigas? Provavelmente uma bola no nada. Meio. O que difere que tá aqui bola, o nome é bem mais curto, né, cara? É que o nome é muito mais legal. Calcio Fiorentino. Caralho. Que é jogado lá em Florença. Porra. Pelo Ezio. Cato. É basicamente. É como motivacional, né, cara? Motivacional, cara. É basicamente isso. É uma briga. Tem duas equipes enormes com uma bola, tem que levar a bola pro outro lado enquanto você dá porrada no outro cara no meio do caminho. Cara, o legal é que a primeira. Eu vi um vídeo um pouco mais pra frente do começo e a primeira imagem que apareceu um cara com o supercílio dele aberto com uma cachoeira de sangue. Eu achei interessante, né? O meu futebol era assim, cara. Meu futebol, eu não sabia jogar, eu ia tentando bater nos caras pra impedir deles chegar. Futebol porrada, cara. É, aí cara, porrada, clássico porrada, porrada, cara. Porrada ou bol, é, mesma coisa. Porrada ou bol era não, porrada, cara. Mas é mesmo, aí que tá, cara, realmente é uma briga, porque os caras se metem a porrada, não é tipo rugby, que os caras se arremessam. Não, os caras literalmente saem na porrada. Porrada ou bol, o objetivo é dar porrada. É um rugby tão hardcore que nem camisa os caras usam. Não tem camisa, não tem capacete, não tem problema. Que isso? Porra nenhuma, cara. Por que esse cara tá batendo o cara sem equipe? Isso é basicamente uma mistura de roda punk com futebol, é isso? Trabalhamos na roda punk. Roda punk com rugby. Cara, roda punk com rugby. Olha só que foda. Caraca, cara. Tem um maluco metendo a gravata. Futebol americano, só que jogado por homens. o verdadeiro esporte, cara. Cara, por que eles estão brigando, cara? Não faz sentido. Aí é que tá, esporte, né? Isso é esporte, cara. Esporte é isso. Esporte, cara, é a briga por esporte, é, cara. Você pode bater até cansar. A bola do jogo é pra nada, né, cara? É só pra ter uma desculpa pra entrar na arena, né, cara? Não, mas, é uma desculpa pra polícia não invadir. Então, você pode bater até cansar, você não necessariamente é preso por isso, você ganha dinheiro, ganha reconhecimento por isso, e você é um esportista, cara. E muito mais vezes é uma Thomas, né, cara? Cara, e tem um cara dando golpe de boxe tailandês, cara, na porra do vídeo. Muito bom, velho, muito bom. Caraca, parabéns. Parabéns, velho. É que tem um juiz, cara. Que roupinha é essa, hein? É, agora vai falar pra eles, né? Ele acha de viado. Os caras estão se matando, tu acha que eles... É. Tipo, chega, vai falar mal da roupa dos caras. Chega lá e chama de bicho, quero ver. Eu não jogo. Caralho, isso jogo. Pelo que eu tô vendo aqui, são 27 pra cada lado, what the fuck, velho? Nossa, cara. é uma luta, velho. Basicamente uma briga. Cara, e é muito melhor que o UFC, porque o cara não usa protetor bucal, não usa a luva, não usa nada, cara. Não, e o legal é que se for ver, tem uma imagem que passa, tipo, tem o público, aí tem uma muretinha, aí em cima da muretinha tem um arame enfarpado, e o público fica atrás dela. Que não, né? Acho que eu preferi o público ficar pra não fugir, né, cara? Ai, cara. Podia criar uma liga de presidiários, essa porra. Cara, eu tô só esperando esse vídeo a hora que os leões vão entrar na arena. O leão entra pra comer os mortos. Eles liberam no final do jogo. Pra limpar a arena, né? E depois vem o Castillo jogando sal na arena, né? Com sangue no palhar. Do século XVI, cara. É, velho. Muito tempo fazendo essa coisa. Tem placar, cara. Como isso tem placar, velho? Cara, eles têm que marcar alguma coisa. Tem placar? Placar de morte, cara. Placar de morte, cara. É contagem de socos, tá ligado? Primeiro de baixas, né? vamos passar pro próximo aí, Edson. Ah, não, peraí que eu tô vendo vídeo agora disso aqui, que é muito bom. Ah, fica vendo o vídeo aí. Ô, Edson, fica vendo vídeo. Então, foda-se. Pode aí, porra. Eu ia falar do Zorbin, que era basicamente alguém entrar numa roda de hamster e sair descendo montanha abaixo. Mas eu acho Eu achei muito mais legal, cara, que é o futebol de pântano. Todo mundo tá falando de tipo de futebol, né? Futebol de pântano. Futebol de pântano. É o swamp soccer. Você saca um terrão? Você sabe o que é terrão? Sim, claro. Então, aquela quadra de terra que a galera joga futebol. Futebol de pântano é mais ou menos um terrão depois de 10 dias de tempestade, sabe? Ele começou a treinar os soldados no Iraque, cara. E ele virou um esporte. Basicamente, eu mandei a imagem do goleiro aí. Olha, então, esse que eu quero mandar agora. O goleiro tá menos da metade do gol. Alegria, hein, cara. Velho, o cara vai defender o quê, velho? Não consegue sair desse goleiro, meu. Não faço ideia. Mano, olha, cara, ele só cai pros lados, né, cara? Porque não consegue pular nem ferrando. Todo mundo joga com a mão pra cima. Olha a foto do goleiro. Os caras do lado ali direito. Se o cara manda uma altinha ali, ele se fudeu, né? Ele vai mandar uma voltinha como, Felipe? Não tem. Não tem bola, cara. Não tem tração pra você jogar bola, cara. A bola não aparece no bagulho, cara. O legal é que o cara tem que jogar meio que fixo, né? Porque não tem como se movimentar muito nessa porra. Não, cara. É um jogo de artilharia, tá ligado? Nossa, é tipo uma espécie de pebolim. Que coisa mais linda essa imagem que o Edson faz. Não é um pebolim, meu. O cara não tem como sair do lugar. Eu só consegui achar um cara que conseguiu chutar a bola, velho. Um cara. E tipo assim, porque ele tava na parte com água, então a tração é mais leve. Hardcore, velho. Cara, é. Vamos pro próximo aí. Flamer. Vou falar de um esporte bacana. É a Polska Liga Walk Hazard. Saúde, cara. Calma, deixa eu dizer. É a Liga Polonesa de Luta Medieval. Isso aí. Na Polônia, né? Que é um país que o pessoal é tudo tranquilão também. Ninguém bebe, né, cara? Ninguém bebe. Já foi mais Polska tranquilo. Liga, vai, cara. Já foi mais tranquilo. Só que aí chegou um cara chamado Hitler e aí a galera ficou meio cabulosa lá. Agora virou uma mini russa. Véi. Veja o vídeo. Ah, é lindo, ah, eu vi um gif disso aí, que foi o que eu tô pensando. Cadê? Deixa eu vi um cara entrando com uma voadora em cima do outro sujeito, cara. É os caras lutam. Não, é um MMA de armaduras e armas de verdade, pô, e escudos e. Você pensa que é só escudo, espada, os caras têm machadada, cego, cara. Nosso esporte vai ficar muito bom, velho. Tem cabeçada e escudo no pescoço, velho. É muito agressivo. Nossa! Pô, tem regra, né, cara? Tem regra. Se o cara pra quem acha aquele programa do Discovery é foda, né, cara? Tem regra, não, cara. O que morrer, perde. É. Não, não. Não, você perde o capacete para a luta, cara. Que bom, né, cara? Não, era chamouro, é, a primeira regra é que é proibido matar, cara. Então se você matar a pessoa, você perde. Além de tudo. Cara, vitória posta. Tu perde se tu matar a pessoa, tá bom. Tá, mas daí tu ganha morrendo, cara. Cara, não é outro. O esporte é not afraid to die, no Bryce Robin. You're in that way. Brave Robin. Cara, esses malucos dão umas espadadas, tipo como mãe não. Quando dá chinelada nos filhos, tá ligado? E eles dão um chute, cara. Tá de lado, né, cara? Opa, perdeu o capacete e classificado. Tem um que eu vi dando uma voadora, cara. Pô, tem um cara com uma claymore gigante, cara. Tem cara com uma labrasta, pô. Aquele machado. Essa porra, batalha campal, batalha campal é com arma de mentira, pô. Isso aqui é com arma de metal, velho. É arma de verdade. Eu sei, mas é a mesma pegada das galera se batendo. Não, só que é muito mais viado lá nessa. Ah, é, os negros usam cotonete de porra. É. Cara, o cara tá enfiando um escudo pontudo na garganta de outro cara agora. Por que não, né? Serious business total. Os negros com cara, tem uma nossa, cena ali que tem uma cena ali que o juiz tá separando a briga, cara. O juiz separo, usa tipo uma vara, meu, pra separar a briga pra não chegar perto. Com a bandeira branca. Com a bandeira branca na vara. O cara com um pedaço de bambu bem longe, né? Cara, genial isso. Nossa, que é genial, cara. Ô Edson, quer falar alguma coisa aí, cara? Para, cachorro. Não, não, o Vini perguntou se o cara ganhava quando morria. Não, quando morre, o outro perde por W.O. Que merda. Você não ganha, cara. Mas o cara não há vencedores nesse esporte. Caralho, que foda, velho. Cara, eu tô voltando assunto um pouquinho, eu tô vendo o jogo daquela porcaria lá do que o Zeist falou. E assim, tipo, o jogo não é tão legal, tipo, visto na íntegra. É meio parado, cara, é meio sem graça. Ah, é? Ah, é. Desculpa, podem voltar pro assunto. Então fala o teu esporte então, Nico. Vamos lá, deixa eu ver aqui a lista. Por que não? Um campeonato de chutar canelas. Esse é muito bom, cara, muito bom. O que eles fazem? É obrigatório, né, usar calças compridas, porque o que tu faz? Tu bota feno por dentro das tuas calças pra proteger, né? Porra, feno. A única regra é que os chutes são restritos a essa parte do corpo. Vence quem derrubar o adversário no chão. É tradição na Inglaterra entre maio e junho, mas americanos também praticam porque. Cara, se tu acertar uma na canela, tu já cai. Chorando, né, cara? Posição fetal. Eu não sei que tipo de sapato tu usa, né, cara? Se tu pode usar aquelas botas com piqueira de ferro. Piqueira de arroz. Nossa, velho. Não, com spike, tá? Na canela. É bem idiota, cara. Não faz o menor sentido. E o legal é que dá pra na imagenzinha que assim, tipo, tem os caras se chutando e na volta uma galera observando. Né? Tipo, eles vão no domingo no parque pra assistir isso. E é bom, né? E podia ter aqui, daí o cara sentava lá, tomava um chimarrão. Tomava um mate, né, cara? Mateava. Ficava os loucos se chutando, aí era da hora, cara. Da hora. Mas aqui ia ser com bota e bombacha, cara. Ia ser muito mais divertido. Porra. Como a bombacha é larga, acaba muito feno, né? Porra. É, o cara nem sente, cara. Nem faz sentido aí, não tem graça. Pois é, isso aí. Meu esporte J é esse. Então tá. Ô Edson, queria falar alguma coisa aí? Vai. Não, já falei aquela hora. E por que você pergunta no chat, porra? Ô, cara burro! Eu perguntei faz 15 minutos, cacete. Faz 3 minutos. Faz 3 minutos aí no chat, cara. É, cara, tá ligado? Perguntou na hora que eu chamei o Nicolas. Perguntou isso. Ele já falou, cara. Foi na hora do W.O., cara. Por causa do delay, né, cara? Ele perguntou 15 minutos, só chegou agora no chat. Ô, David, fala. Opa. Cita mais um aí. Ó, eu não sei se vocês já falaram, mas tem aquele campeonato mundial de wrestling de dedo do pé. Caraca! Do que? Esse é específico. É muito emocionante, olha a fotinho aí. Isso aí, cara. Olha só as menininhas torcendo a beça, cara. Nossa, cara. O esporte, tipo, é praticado assim por tiozão do churrasco que não consegue nem ficar em pé. Tem um cara, inclusive, que parece conseguir mandar foto aí praticando, assim, depois do Oktoberfest largado. Só na batalha, meu. Nossa, cara. Pera, Eu sou. Entendi, eu sou esse gordão? É. Não, é futuro, quanto né? Tá largado, né, cara? Ah, tá, porque não faz o melhor sentido. É o David, na realidade. Não fazer sentido é o esperado. Obrigado. Muita emoção. Cara, aí bom, todo ano eles fazem um campeonato na Inglaterra disso aí, né? Toe Wrestling. Qual é as regras disso aí, meu? Tipo, o cara tem que torcer. Você tem que nocautear o cara, né? E tem que nocautear o cara. Nocautear o cara. Exatamente. Me dá um mata-leão no dedo do peão, né, meu? É quem quebrar o dedo do outro. Cara. Exatamente, meu. É o cara que sair com frieira é o que perde. Exato. O dedo corroído. O cara que vai com frieira, ele vai pro departamento médico. Eu tô surpreso com aquela menininha com cabelo de rosa, cara, naquela foto. Parece aquelas torcedoras de luta livre, cara. Vai, pai! Tá gritando! Vai, tá muito, muito empolgada, cara. Muito empolgada, né? Eita, cara, agora fechou o bolo no jogo aqui. Eita. Deixa eu citar as duas últimas pra encerrar aqui, então. Que é o Corrida do Queijo, né, cara? Tradicional Corrida do Queijo, cara. Não podia faltar, velho, isso é muito. É muita doença, né, cara? Sim. Porque, cara, tu atira o queijo de um barranco e aí a galera tem que descer todo mundo tentando chegar primeiro que o queijo, cara. Tem uns que chegam primeiro no inferno, né, cara? Eles morrem naquela porra. E detalhe, quem chegar primeiro ganha o queijo, né, cara? Porra, ganha o queijo, cara. Leva o queijo. Mas é engraçado assim, tipo, cara, o queijo vai rolar muito, tu não vai conseguir pegar ele. Então os caras descem rolando também, sabe? sabe quando dá aquelas madeiras assim, tipo, tu dá um impulso com o pé, bate com as costas e quando tu gira de novo, tu impulsiona de novo com o pé, tá, pra tentar ir mais longe. Velho, não tem como sair coisa boa disso, cara. Não tem. Não tem, cara. É uma puta de uma colina íngreme pra caralho. O vídeo eu vou passar pra vocês, cara. Tem louco até sendo levado de maca depois, cara. Tipo, essa é a imagem que eu acho que mais representa é essa daqui, ó. Acho que devia entrar até na imagem do post ela. Caralho. Perfeito. Velho. Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que passou pela cabeça quando eu vi um vídeo foi. Acho que é proibido usar capacete? Não, cara. Nem isso, não tem. Caralho, meu maluco, desce. Capacete pra quê, cara? Capacete só vai te atrasar e você não vai ganhar o queijo. Então vai conseguir ganhar também. Tu pode quebrar É, você vai quebrar todos os ossos do seu corpo. E vai atrapalhar a sua aerodinâmica. O legal que vocês não viram é que no vídeo tem uma galera. Que tipo, tem a galera que desce, mas tem a galera que para os malucos. Tem a galera a função delas é parar os malucos, é ser freio. Imagina só o cara descendo, sei lá, 80 km por hora, como se não houvesse amanhã. Aqui tem um colchão, né? Bota uma pessoa ali, Um minuto e 45 passa um cara. Passa um cara vestido de Borat correndo, cara. Esses caras que param esse povo é tipo promoção pra peão de rodeio, né, cara? Foi promovido, agora ele vai frear a gente. O cara com a cabeça de cavalo, né? Cara, o maluco desce ficando que nem um boneco, velho. Ele morreu na metade do caminho, ganhou o queijo, cara. Ele morreu jogando essa porra, cara. Como a humanidade se Nossa, velho, e nem é um queijo, velho, muito grande, né, cara? Não é, velho. Um queijinho, cara. Tem uns que vem saltando lá. Ai, caralho. Ai. Tem uns que vem saltando. Caralho, tem uns que vem quicando lá de cima, cara. Os dois já vem dando os duplo mortal carpado, cara. É da M dos Santos all time. Caralho. Sabe o que é mais bizarro, cara? Não tem como, cara, parar, né, velho? Você pega um momento, velho, e... Que engraçado. Você já vai dando mortal. Um magricelo voando lá, cara. Caralho, velho! Teve uma, tinha uma mina descendo toda cheia de proteção e capacete, e tem um maluco que junta ela, mano. E cai em cima dela com o quadril no ombro dela. Ela deu uma joelhada no cu da mulher, cara. Da hora. Olha o gordão nos 2 minutos e 50, cara. Eu vi, cara. Consegui enrolar, né? Tá bem na mão. Chumino. Cara, sabe o que é o mais bizarro? Nossa, eu vi a mina com proteção agora aqui. O mais bizarro é que não precisava nem ter o queixo, tá ligado? Simplesmente tinha um monte de retardado descendo o barranco, meu. Caralho, meu, o gordão ele não funciona, meu. Ele. Caralho, meu! Primeiro cara da corrida, ele se arrebenta todo, levanta e chega tipo fodão, né? Tipo, o que aconteceu? Andando de boa. uma vez eu caí assim bêbado, tá ligado? Mas eu quiquei no chão e voltei ao normal, tipo. Cara, uma vez eu caí do mesmo jeito também, andando de bicicleta. Eu lembrei do. Sabe aquela charge do Calde Arudo? O Calvin. Que ele cai na. Ele sai quicando na escada, ele chega embaixo, levanta e faz. Tará! Exatamente. E o outro, cara, como eu falei, pra finalizar com chave de ouro, esse esporte aqui que eu não sei dizer direito o nome. Os cash. É o esporte do Rambo, cara. Esporte mais violento do mundo, cara, porque é uma espécie de polo, todo mundo a cavalo, só que eles têm que levar uma carcaça de um animal, sabe? Um bode, uma vaca, sei lá, cara. E tem que levar pro outro lado. Só que os caras, tipo, os caras pra se defender, eles usam chicote. E é montado em camelo, né? Não, é cavalo. Camelo não é tão rápido. Vou passar o vídeo pra vocês. Velho, é muito sem noção. E eu já mandei aí o do Rambo, cara. O Rambo praticando aqui no Rambo 3. Eu posso aproveitar, deixa e lançar um último esporte aí que não faz sentido nenhum? Fala, velho. Boccia. Ah, o tiozão já joguei, velho. É, o Flammer. O Flammer usa Crocs. Beleza. Eu já joguei. Os Crocs na cozinha, vai tomar no cu. Eu já joguei com o Flammer. Eu uso Crocs na cozinha. Eu tô dizendo que eu já joguei, mano, não tô dizendo que eu que sou que tu faz? Adepto. É cozinheiro, né? Boccia e malha. What? Que tiozão, malha. Fala isso, essa? Meu. Alguém sabe jogar essa merda? Os caras não entendem a regra também, eles só jogam. Malha? Tem que jogar ferradura, pô, só isso. Derrubando alguém ou alguma coisa que vá, meu. Cara, buscache significa pegar a cabra. Pegando a cabra. Cara, eles vão pegar arrastando. A cabra. Eles vão arrastando a carcaça do bicho ali. E com a cavalo, eu não sei se eles têm que levar pro outro lado, qual é que é a moral. E fica os caras com os chicotes ali dando ali um no outro. É muito bom. Eu lembro que eu achava foda porque eu vi no Rambo, cara. Daí eu. Sei lá, eu achava muito bizarro os caras se chicoteando e se batendo. E aí, do meio do nada, chegava o Rambo lá metendo uma bronca lá, só fodão, caralho. Ele manda bem, cara. Rambo 3. E tenho certeza que o Anubis ouviu o Zwaste falando e procurou Bukkake no Google. Ele não precisa ouvir o Zwaste falando isso pra quem vai. Ai! Então, pra gente encerrar o podcast, vamos montar o esporte supremo aí, cara. Boa! Então, cara, o Segui tinha dado a ideia antes de, tipo, transformar o monociclo num anão. Eu acho que não, cara. Eu acho que o anão pode estar em cima do monociclo, vestido de atum. Aí tu monta o quê? Tu monta em cima do anão vestindo uma armadura? Nos ombros sim, do anão. Sim, tu monta nos ombros do anão com uma armadura, uma frigideira de panqueca numa mão e uma luva de boxe na outra. Segurando uma peça de xadrez. Tá, mas daí a pergunta é, tu vai fazer... É um taco de hóquei que aponta na frigideira. Tá, daí tu vai descer a porra da ladeira. Você desce a porra da ladeira. Atrás de um queijo. Não, atrás do queijo lutando não. Lutando contra um monte de outro italiano. Atrás da carcaça. Em cima de anões. Tem que chegar lá embaixo antes da carcaça do bode, é isso? Da carcaça de anão. Doença, cara. Eu passei uma aí, ó. Peraí, que eu tô passando. Cara, é o esporte supremo. Um anão no monociclo passando roupa. Esqueceu um xadrez no pântano. A montanha ela tá toda enlameada. Aí, boa! Ah, isso aí, a montanha tá lameada. Não, não, é um morro, que... é um morro de lama, cara. Um morro de lama. Tem um ferro de passar, tem um ferro de passar acoplado no monociclo. Pra, tipo, não, ele tá... é no lugar da roda, é um ferro, cara. Não, mas nem não vai, o cara não vai rodar, cara. Como é, cara? Não, porque não, assim, ó. Pula com o ferro. Tá... Fala, caralho, não faz sentido, velho. Não, não faz sentido. Não, no lugar da roda é um ferro. Como se fizesse sentido o que a gente tá falando. Como se fizesse aqui antes. Caralho. Posso dar uma ideia? Vai, manda. O anão tá em cima do monociclo, com luvas de boxe, segurando o ferro de passar roupa. Você tá em cima do anão, em cima de uma montanha lameada. E o anão tem que passar uma panqueca em cima de um tabuleiro de xadrez. Não, ó. E tem uma regra. Pera só. Peraí, quem falou agora? Tem uma regra só. Se você morrer, tá vendo? Você fala é o vencedor. De mim depois, pô. Pode esquecer se dessa tu regra. Morrer, se tu morrer, tu ganha. Isso. É. Porque não, tem que bater no outro. O anão que tem que bater nos outros, tá ligado? Não, se o anão morrer, tu perde, cara. Sim. É, se você perder seu anão, não, você perde, cara. Se perder o seu anão. Se o anão morrer, você ganha uma carcaça de queijo com uma vaca dentro. Uma cabra. Cara, posso fazer uma consulta com vocês aí, meu? Só pra saber se algo é esporte? Pode falar. Quem cata mais bolo na sacola? É um esporte? Dá uma olhada aí. Ah, não. Sim. São Paulo? Isso é São Paulo? Nossa, é. Não, isso é esporte. Me orgulho da galera que mora aqui. Mergulho no bolo, cara. Bolo do aniversário de São Paulo some em segundos. Cara, projeto some zero. Olha, cara, o nível da Zona Left ali, cara. Tudo os Itaquera City, né? Arthur Alvim. São Paulo! Guaianás. Velho, pra quem? Dá tiroteio. Cara. Que isso, meu? Me dá tiradentes. Pessoal felizão lá, vamos aí, enchi de bolo, tô fudido. Os caras acham que vai levar comida pro mês inteiro, não vai, os negros são tudo passar fome, vão comer isso em um dia, cara. 38 segundos, tem um cara que deita sacola, no bolo. O cara deita no bolo, sério mesmo, dá pra ver. É. Ele pula de peito no bolo, pô. Caralho. Já tô tudo com a mão suja do metrô, mão do ônibus, meu. Coçou a frieira, manda a sacola, meu. Caralho, cara. Tira o bilhete único do peito, meu. Tem nem que vai com pá, cara. Pá da obra, o cara sentou da obra, tá ligado? Nossa, tá aquela, aí, aquela, capinha, aquela capinha de cimento na pá ainda, né? Porra. Bom, se a gente considerar isso aí é um esporte, cara, a gente tem que considerar também o campeonato internacional de punheta também um esporte. Tô na China é profissão, hein? Verdade. Não, mas tem aquele esquema. E competição de quem goza mais longe, como é que funciona o julgamento? Ué? Não, porque alguém vai ter que ficar filmando e conferir pra ver se você tá na loja. É, pode crer, cara. Um metro no chão, assim, marcando. Não, mas um metro ia ser a cara dele, né? Ele fica com a cara parada, assim, esperando. Pô. Não, cara. Por merda, cara. Não, cara. Não, cara. Só pra aproveitar e terminar aqui, eu vou falar mais uns aqui. Tem a competição de arremesso de celular na Finlândia. Nossa, eu vi isso aí. A competição de... Cala a boca que eu tô falando, filho da puta. Boa competição. Você queria complementar, seu viado. Não precisa. Deixa eu terminar, depois tu cumprimenta, porra. Tem a competição de descascar camarão em Lachaux, na França. Tem a competição de descer pelado de trenó na neve. Tem a competição de... Tem a competição de... Como é que tá nessa porra? É Copa Turmano do Mundo também. Copa do Mundo de Ceifa. Tem uns malucos com umas foices gigantes tirando grama do chão. E tem... Cara, pô, tem vários... Campeonato de salto de sapo. Os caras tem que correr atrás de um sapo pulando que nem ele. É lindo. E tem a famosa prova de carregamento de esposa também. Uhum. É, carregamento de esposa é muito legal, cara. Não, se derrubar a esposa, ela... Se derrubar a esposa, você é desclassificado. É divórcio, né, cara? Se a esposa morrer, você ganha, cara. E tem um esporte novo que tá surgindo aí, cara. Um cara inventou um aplicativo no smartphone que ele usa o acelerador lá do smartphone pra medir o quão alto o smartphone foi jogado. Sai. Daqui a pouco vai surgir competição disso, cara. Vai ter amigo tacando um iPhone novo 15 metros alto e não conseguindo pegar essa porra. E aí o cara não perde nada, só perde o telefone. É. Mais algum? Alguém quer falar? Podemos encerrar essa bagaça? Não, pode encerrar. Não, é, podemos encerrar. Já falou de arco e flecha com pé? Nossa, não. Cara. Não, Flammer, podemos encerrar. Não, cara. Podemos encerrar. Não, eu vou mandar uma foto pra vocês, pra vocês olharem a sacada. Puta, cara, acho que eu já vi um treco desse. Ah, mas isso era do tempo da guerra, né, cara? Que nego pra conseguir fazer um arco maior pra flecha mais longe, daí, tipo, botava o pé no... na vara do arco e puxava a corda com as duas não, mãos. Não, não, não. Veja aí, veja aí. Não, não é mesmo. Ixi, nossa, não, não, é que isso. É, tem uma boa... Caraca. Não, cara. Não, cara. Caraca. Agora, o difícil aqui no caso não é puxar o arco com o pé, né? É, o difícil é editar essa foto no Photoshop, né? Porque ela não tá nem segurando a flecha com os dedos ali, ó. Como se fosse obrigatório, né, senhor? Deixa eu pegar aqui o vídeo pra você. Ele vai pegar o vídeo pra te mostrar que é de verdade. Então, pega lá. Eu já vi o vídeo. A flecha tá presa no cordão. Presa na corda, né? Porra. Só acredito vendo. E dependendo do vídeo, eu nem acredito, tá ligado? É, ele não dá moral. Ele não dá moral pra... Não dá moral pra qualquer merda. E ainda é bozo da mulher. Ah, mandei. Lilia Stepanova. Vamos ver aqui, pô. Porra, o cara olha pro lado e os links é só coisa top, né? The Regurgitator. How to make a slim shot that will shoot up. Isso é música, pô. E to the left, to the right, to the right, grande Joel. Ah, mas aí não é exatamente um esporte, ela faz isso. E tem o David Hasselhoff julgando, hein? Então olha ali, ó. Godoka que é fã do David Hasselhoff, aí, ó. David Hasselhoff mito, rapaz. E ele não é fã dos filmes, hein? Ele é fã da música do David Hasselhoff. Só pra quem não tá, pra quem não manja aí. David Hasselhoff foi o Bruce Springsteen com ele. Ah, galera, vamos encerrar essa porra aí. Vamos encerrar essa porra. Chega. Falamos de esporte bizarro demais aí. Falou, galera. Até mais. Falou. Até mais. Acessem nossa página, nosso Bem Amish, o Super Amishes. Nosso Twitter, que é o Super Amish também, e nosso e-mail é contato@superamish.com. Tchau! Só mandar pra nós que tá valendo. Falou. Falou pra vocês. Batman dos pobres, defendem os ricos. Batman dos pobres. Enquanto isso, na sala da delícia. É, coloca assim também no lá no post, né, cara? Que esses para esportes são pra... São nosso post de Dia das Crianças, né, cara? Para as crianças praticarem esses esportes. Em homenagem ao Dia das Crianças, que foi semana passada. Em homenagem em delay nível godokiano, né? Ai, que delícia, cara! Vai, mano, vai! Fica assim, vai aí, galera! Ai, yes! Aí, tá gravando já, gravação oficial. Senão vai ser vai virar... Cara, eu vou te virar muito estreito. Vai virar meme, não sei. Vai virar meme, o Flamer invadiu o meio do... O Flamer nem tá aí mais. Ai, que delícia, cara! Vai, mano, vai! Um sempre tem que ser internet fodida? Hoje eu tô de boa. Boa. Tem certeza que você tá de boa? Hoje eu tô de... Boa. Hoje eu tô de... Boa. Daqui a pouco rola um... Merda. Essa foi a melhor. Não, hoje a internet tá de boa. Edson, não clica em nada, cara. Cara, não mexe o mouse, não faz nada, só olha pra tela. Opa. E fala. Só isso. Uhum. Você pode fazer um teste, você pode dar um Alt-Del, dar um lock nesse computer e ver se consegue falar ainda. Se conseguir, tá perfeito. Acorda, criançada. Tá na hora da gente brincar. brincar de pique-esconde, pique-cola e de pique-tá-tá-tá-tá. Essa brincadeira também tem pique-bandeira. Amarelinha pra quem gosta de pular. E aquela brincadeira de beijar. Flamer morreu, é isso? Porra, Flamer! Flamer morreu, cara. Vai lá, acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Oba! Brincar de pique-esconde, pique-cola e de pique-tá-tá-tá. Essa brincadeira também tem pique-bandeira. Amarelinha pra quem gosta de pular. Aquela brincadeira de beijo. Andrezão! Fala, filho! Sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar. É essa? Não. É essa? É essa? Não. É essa? Já falei que não. É essa? Não. É essa? É? Yeah! Até que enfim, Jará. Pera, uva maçã ou salada mista? Salada mista! Beija! Beija! Beija! Beija! Pranana! Pranana! Vai, na ordem, na ordem, na hora. Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Guardo ainda na lembrança. Como é bom, como é bom. Faz amor e esperança. Como é bom, como é bom. Bom é ser feliz com o molejão. Mano, ficou muito foda isso. Ai, caralho, minha cabeça tá doendo. Cara, acho que tá bom, cara. Essa música é muito grande. Muito grande, né? Eu só repete, né? É, só repete, uma boa. Bom é ser feliz com o molejão. Acho que era isso aí, né, gurizada?